você é foda. Abre as cortinas, então abre alas. Que o trato vai te atropelar só de cruzada e jab na cara. Segura a muralha, tipo o efeito dominó. Cada soco no oponente é tipo martelada de Thor. Já pense na lona, se entrar no ringue é sal. Se correr do ringue toma. Cada gancho colocado lá se vai o maxilar. Só nocaute elaborado que o oponente chega a sentar. O ringue pega fogo, Ferreira arranca a cabeça. Seu direto tem até nome, seu direto chama marreta. Direto do Maranhão, pô, é o blindado. Esbagaçando a concorrência, tipo pitbull enraivado. Esbagaçando a concorrência, tipo pitbull enraivado. É o blindado esbagaçando a concorrência, tipo pitbull enraivado. O ringue pega fogo, Ferreira arranca a cabeça. Seu direto tem até nome, seu direto chama marreta. O ringue pega fogo e o Ferreira não recai. Seu chute parece uma ponto 50, aonde bate cai. Lá vem o Armlock na sequência, mata leão. Te apresento o imbatível, blindado do Maranhão. Só joelhada na cara, desfigurando a face. Com Ferreira é assim, sempre pronto pro combate. A batalha não foi fácil pra poder chegar. O campeão também já sofreu pelas ruas de MA. E foi com as quedas da vida que veio o motivo pra vencer. Levantar, revidar, contra-atacar e bater. Vai encarar ou correr? Sai da reta, meu chapa. Se não quiser levar um cruzado ou um direto na lata. Não vim pra levantar a taça, e sim pra levar o cinturão. Segura aí a potência do soco biônico do Maranhão. É o blindado esbagaçando a concorrência, tipo pitbull enraivado. É o blindado esbagaçando a concorrência, tipo pitbull enraivado. O ringue pega fogo, Ferreira arranca a cabeça. Seu direto tem até nome, seu direto chama marreta. O ringue pega fogo e o Ferreira não recai. Seu chute parece uma ponto 50, aonde bate cai.